Oi, oi, chico, merda, boas tardes, e aí? Ok, boa tarde, malta, sou MC Zeca e venho agora fazer, vou ler os lyrics de um colega nosso chamado Ogoi, que digo, eu sou o MC Zeca, tu podes parecer gira, mas não és uma boneca. És rodada tipo um prato de micro-ondas, mais valia andares a fumar pontas. Do chão, hein? Do chão. Chorar ao meu puto Ananias, Sérgio Ananias, maior fumador de pontas aí, deixa em 40. Seu parvalhão, não estás pronto para o refrão, porque vai ser do caralho, irmão. Siga Breta, Margés e Margis. Cheiras mal, tão mal que vou-me embebedar em anis. Para não ter que sentir o teu fedor, seu estupor, perto de mim és mais um pescador. Pescador, pecador, malfeitor, vais arder no inferno sem ter algum amor. Sem afeto, completamente repleto de remorsos. Enquanto estás mal, estou eu com as minhas tropas a comer uns tremosos. Ei! A beber umas jolas e a comer umas espanholas. Agora estás feito em um puré de rato. Veio o refrão para te foder o papo. Uma vez fui a Góis partir a boca a uns espanhóis. Levei uma facada, mas fiquei-lhes com a namorada. Como é óbvio, era uma espanhola que não batia bem da tola. Então dei-lhe um tiro com a minha pistola. A bofe anda atrás de mim que nem animais selvagens atrás da sua presa, que estava em defesa. Fugi deles como as derrapagens feitas num Opel Corsa. Encontrei a tua mãe que era tão gorda que dava leite de morsa. Pela segunda vez que fui a Góis, apanhei um casal de mangóis. Roubei-lhes uma casa e fiquei-lhes cheio de PayPal. Chama-me canibal, não acreditas que tenho uma espanhola enterrada no meu quintal. Escalhou-me bem a casa toda, está errada a minha puta mimada. Vou bazar que tenho de ir para a boda, mas antes vou comer uma torrada, se não der que se foda. Agora que estás feito em um puré de rato, vem o refrão para te foder o papo. Uma vez fui a Góis partir a boca a uns espanhóis. Levei uma facada, mas fiquei-lhes com a namorada. Como é óbvio, era uma espanhola que não batia bem da tola. Então dei-lhe um tiro com a minha pistola. A bofe atrás de mim que nem animais selvagens atrás da sua presa que estava em defesa. Mesmo sem consentimento é ela a minha princesa. Um dia vai acontecer um atropelamento. Isto tudo só para enaltecer o meu pensamento. És apenas um objeto de estudo para um governo de nada que ainda é um feto. Faço-te a vida no inferno. És demasiado atrevido de sua vadia. Devia estar mais desenvolvida mentalmente. Espero ansiosamente à espera do dia de ontem. Amo incondicionalmente. Tens o meu peso. Agora que estás feito num puré de pato, vem o refrão para te foder o papo. Uma vez fui a Góis partir a boca com os espanhóis, levei uma facada, mas fiquei-lhes com a namorada, como é óbvio, era uma espanhola que não batia bem da tola. Então dei-lhe um tiro com a minha pistola. A bofe atrás de mim que nem animais selvagens atrás da surpresa que estava em defesa. Teus irmão,